Ooh, ooh, ooh, ooh.

Pop Hits. The five best songs. Pop Hits. Target Radios. Todo mundo ouve e ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Excelente início de semana, baby. Hoje, segunda-feira, 5 de dezembro. Dia que será sensacional pra você. Por aqui, Ricardo Borges. And you know, you got Richard on the Greatest Network. E rolou aqui pela Target International o Pop Hits da manhã. Com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1 na manhã, Katy Perry, The One That Got Away. No segundo lugar, Bruno Mars, It Will Rain. Posto de número 3 para Jessie J, Domino. Na quarta colocação, Coldplay, Paradise. E o quinto som mais votado na manhã foi You The One, com Rihanna. E pra tarde, tudo pode mudar, baby. E é você que manda por aqui. Vote no seu som preferido quantas vezes quiser em targetw.com. Se ligue também em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E participe do Peça o Seu Som. Pop Hit do ouvinte. Seu pedido pode rolar por aqui, baby. Faça como a Maiara Cristina da Maia. Ela que é de Boa Vista da Aparecida, no Paraná. A Maiara recebe um grande beijo e ouve agora Evanescence, Lost in Paradise. E logo mais à tarde, Pop Hits de volta. Fiquem todos com Deus e até já. Bye, bye, baby! I've been believing in something so distant as if I was human. And I've been denying this feeling of hopelessness in me, in me. Still